Rádio Cidade das Águas Limitada, FM Estéreo, operando em 101,3 MHz. Transmissor localizado no Parque Adalgiso Batoni, a 1.200 metros de altitude. Estúdios e auditório, a Rua Comendador Guimarães, 25, 6º andar, Edifício Maria Lúcia, Amparo, São Paulo. Rádio Cidade das Águas Limitada, mais uma emissora do Grupo Carlito Campos.